Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um BetaCast solo. Eu sou a Hannah e espero que todos gostem muito desse episódio, tá bom? Então vamos lá! O episódio de hoje será sobre um tema que vem me atormentado há um tiquinho de tempo, mas que fez muita diferença nos meus últimos dias. E eu queria muito compartilhar com todos vocês essa nova descoberta que está acontecendo na minha vida. E não é exatamente uma nova descoberta, mas é uma descoberta, então vale a pena. Então, roda a vinheta! Para quem gosta de ler e para quem gosta de escrever. BetaCast! O podcast da Liga dos Betas do Near Fanfiction. O que iremos falar hoje é sobre a problemática da escrita. Opa, da leitura. A problemática da leitura. Enfim, na verdade, num jeito menos traquejado, seria problemas para ler mesmo, sabe? Problemas para saber exatamente o que ler, como gostar de ler, como voltar a ler, como é o meu caso. E eu queria discutir, debater esse tema aqui com vocês hoje. Bem. Se a gente for começar pela problemática da leitura, a gente vai enfrentar os problemas para ler, que consistem principalmente em preguiça, desânimo, falta de tempo ou medo de não compreender exatamente o que a leitura vai proporcionar. Ou seja, quando você vai ler um livro bem pesado, bem denso, como Dom Casmurro, como, sei lá, algum livro do Machado de Assis, algum livro de José de Alencar, algum livro do Tolstói, alguma coisa assim, e você tem muito medo de não conseguir entender do que a pessoa tá falando, não entender do que o autor tá querendo dizer, e você fica num dilema infernal querendo entender exatamente o que vai acontecer com você lendo esse livro, e você não faz a menor ideia. A preguiça é o básico, né? Eu acho que a maioria das pessoas sofrem com isso, de simplesmente, ah, eu tenho mais coisa pra fazer, ou eu não quero fazer nada. Basicamente, né, a vida preguiçosa é uma delícia. Mas a gente fica por muito tempo assim, colocando na procrastinação, dizendo, ah, eu deixo pra outro lado, eu deixo pra outro momento, eu deixo pra outra hora, eu deixo pra amanhã, eu deixo pra depois de amanhã. A gente sempre quer empurrar pela barriga, né? Não queremos nunca pegar a coisa e fazer. Não queremos nunca pegar o livro e ler. No outro lado, também temos o desânimo, que é a pura falta de vontade, de você olhar assim pro livro, aí você olha pro tamanho do livro, e você fica assim, cara, vai demorar tanto tempo pra eu ler isso daqui, meu Deus. E você fica com muita, mas muito, muito, muito, muito desânimo. E você fica tipo, tá, depois. Aí volta a procrastinação, né? Depois eu leio. Um dia na minha vida eu leio esse livro. Falando de experiência pessoal, eu acho que um livro que eu fico sempre deixando pra outro momento é As Crônicas de Nárnia. Porque eu olho pra grossura do livro e fico tipo assim. Meu Deus, eu não sei quantas histórias tem nesse livro, porque, pra quem não sabe, as Crônicas de Nárnia são vários compilados de livros, né? Porque são crônicas, compilados de crônicas. E daí eu sempre fico pensando, não sei quantas histórias esse livro tem, eu não vou querer ficar lendo tudo isso o tempo todo, e eu não sei quanto tempo isso vai. Tipo, eu fico só assim resmungando na minha cabeça e fico deixando de lado as Crônicas de Nárnia, porque eu fico bem desanimada quando olho o tamanho do livro. Mesmo eu já tendo lido livros bem maiores ou livros assim grandes como as Crônicas de Nárnia, só de ver o tamanho das Crônicas de Nárnia eu já fico bem desanimada. E também tem a falta de tempo. Opa! A falta de tempo é o que mais buga, né, na nossa cabeça também. A gente tem escola, faculdade, trabalho. Aqui na Liga nós temos trabalho e trabalho e trabalho. E também temos a faculdade cheia de trabalhos pra gente fazer, cheia de provas, cheia de estudos, cheia de livros pra ler também. E na escola nem se fala, né? Não sei, eu nem lembro mais quantas matérias eu tinha, mas realmente é muita, muita coisa. Então você fica realmente sem tempo, porque você tem que conciliar a família, você tem que conciliar os amigos, a faculdade, além do lazer, né? E o louco é que a gente pensa que a leitura não é um lazer. A gente pensa que a leitura é quase uma obrigação. E eu já vi pessoas dando dicas de simplesmente pegar o livro, marcar um tempo e se forçar a ler. Só que eu acho que, na verdade, isso é um pouquinho ineficaz, porque se a gente levar a leitura como uma pura obrigação, a gente vai perder o gosto da leitura, pelo menos do meu ponto de vista. Em momentos a gente vai ter que pegar a leitura e realmente ver como obrigação um momento assim, olha, eu tenho que ler, eu vou ler. Mas para mim, se a gente tá lendo por prazer, por lazer mesmo, a gente deveria a interagir com a leitura de outra forma. Claro que tem livros que a gente tem que se obrigar a ler, livros assim que são muito importantes para a construção social, para a construção pessoal. Então é muito importante alguns livros a gente pegar e falar assim, eu vou ler, quero nem saber, vou ler sim. E ler, né? E se forçar a ler. Só que é bem, mas bem complicado fazer tudo dessa forma. Porque principalmente a leitura deveria ser uma forma de entretenimento, além de uma construção pessoal. Mas eu vou falar isso adiante, tudo bem. Vamos lá. Além da problemática disso tudo, né, de não ler o livro, a gente tem a problemática de ler livros apenas de um gênero. E aqui eu me identifico totalmente. Por quê? Porque eu, pra quem me conhece na liga, sabe que eu amo ler livros de romance. E eu leio livros de romance o tempo todo, é quase como eu respiro. Eu leio praticamente um livro de romance por dia. Eu tenho que parar com isso, inclusive. É porque realmente eu só fico lendo livros de romance. E quando eu me deparei com essa problemática, eu percebi que eu lia livros de romance o tempo inteiro e eu não lia outros livros. Tanto que quando eu tava me preparando para fazer vídeos pro nosso canal no YouTube, eu fiquei pensando assim, o que que eu vou fazer resenha? Porque eu não fazia a menor ideia. A questão é o seguinte, eu lia muitos livros de romance, só que era aqueles livros mais bobinhos, que é pura água com açúcar que você lê de um dia, uma tarde, uma noite, e depois você nem pensa mais sobre o livro porque o livro não tem um impacto tão grande assim na sua vida, sabe? É um livro gostoso, sabe? É puro entretenimento mesmo, é aquele livro para você não pensar em nada, para você simplesmente relaxar e não pensar em mais nada na sua vida. Você realmente fica lá lendo e você só pensa naquilo, não tem mais nada para você pensar. Só que esse tipo de livro, ele não é exatamente o estilo de livro que eu quero fazer uma resenha elaborada, que eu quero falar sobre as problemáticas que esse livro trouxe, sobre os questionamentos que esse livro trouxe. E eu fiquei tipo assim, foi quando eu meio que parei para pensar que a quantidade de livros que eu tava lendo não era nem um pouco parecida com a quantidade de livros que eu lia quando eu era menor e que eram livros mais interessantes no sentido assim que tinha um enredo um pouquinho mais elaborado, tinham outros tipos de personagens, porque sinceramente, quando eu leio esses livros de romance, parece que eu tô lendo os mesmos personagens, só que em outro universo. Uma vez um é um É algum motoqueiro, aí o outro é, sei lá, um escritor e não sei mais o quê. Parece que só muda a função, não muda exatamente a personalidade. Mas os outros livros, eles nos levam para outros mundos, eles nos levam a questionar várias coisas, eles nos ensinam coisas também. E eu tava sentindo muita falta disso. Eu tava sentindo muita, muita, muita falta. Também tem né, continuando nessa questão da problemática, nós temos o sentimento de incapacidade em relação a livros mais densos, né? Tipo, tem a falta de vontade e o desânimo também. Muitos leitores, eles têm um certo preconceito com aqueles leitores que, né, não gostam muito de livros clássicos. Pegando, por exemplo, Machado de Assis, José de Alencar, José Saramago e etc. Vai indo por aí. E muita gente não gosta muito dessa ideia de que tem que gostar desses tipos de livro para serem aceitos nessa comunidade de leitores, né, e tudo mais. Então, é muito difícil, eu tenho que falar bem a verdade. Por exemplo, quando eu lia na escola, tô dando muitos exemplos sobre mim hoje, mas quando eu tava na escola, eu ficava bem irritada, assim, de ter que ler alguns livros clássicos. Só que sempre que eu lia, eu ficava bem impressionada com a capacidade do autor e tudo mais. E eu via que eu também tinha a capacidade de ler livros mais densos e entender o que o autor estava falando. Eu me surpreendi bastante com Machado de Assis, por exemplo, que é um escritor fantástico. E quando eu digo que é fantástico, é realmente fantástico. Ele não é um eufemismo, é realmente fantástico mesmo. E muita gente tem esse certo preconceito com pessoas que não leem esse tipo de livro, que deixa as pessoas ainda mais pressionadas e fazem com que elas tenham menos vontade ainda de ler esse tipo de livro. E eu tenho que dizer assim o seguinte: esse tipo de livro, eles valem muito a pena serem lidos. Só que se você não quiser, não é uma experiência que você precisa passar. É uma coisa assim, você não vai deixar de ser um leitor conhecedor de livros, não vai ser uma pessoa que aprecia a literatura. Caso você não conheça esses livros, caso você não leia esses livros, você pode ser um leitor de vários outros gêneros, não precisa especialmente focar em clássicos. Eles são importantes, eles são fundamentais para a construção da literatura, só que você não precisa focar neles, não é necessariamente o foco da sua vida, não precisa ser necessariamente onde você precisa ir. Mas é bem importante também dar aquela chance, sabe? Porque além de serem livros fantásticos, você tem a capacidade sim de ler eles e tem a capacidade sim de entendê-los também. Então eu sei que é difícil ler livros mais densos, né? Com uma carga histórica bem, bem grande. Mas tudo bem, assim. Cada um com a sua experiência, né, de livros, assim, tipo, cada um com a sua experiência, sabe? Ninguém precisa exatamente julgar o que o outro tá lendo. Porque realmente os livros, gente, é uma infinidade. É gigante, são maravilhosos. Então, assim, tem uma infinidade para todos os gostos. E você não precisa se sentir pressionado a gostar de alguma coisa só porque o outro gosta também. A gente precisa respeitar o gosto de cada um, entender também muita a importância da literatura clássica e seguir em frente, tá tudo bem. Então a gente entra nessas questões da problemática, né, da leitura, que foram os problemas para ler, livros de apenas um gênero e sentimento de incapacidade com os livros mais densos. Mas a gente, para tudo, tem uma solução, e aqui eu vou falar com vocês sobre isso, sobre esses livros, mesmo eu dando umas dicasinhas antes, a gente vai entrar nas dicas agora, tudo bem? Vamos lá! Então vamos nessa ideia que eu, por exemplo, tive que me forçar, que é começando a ler outros livros. Ou seja, não apenas outros livros de outros gêneros, mas também vale para você que está tentando começar a ler. Então, vamos lá. Então, eu vou falar da minha experiência pessoal um pouquinho. Quando eu era pequena, eu nunca fui exatamente uma leitora, né? Eu comecei, para falar bem a verdade, eu gostava mais de ler gibi, e quando eu cresci um pouquinho mais, quando eu tinha meus 11 anos, eu gostava muito de ler mangá. Mas os livros que eu realmente gostava de ler quando eu era criança foi Judy Mude, quem lembra? Diário de um Banana, que é um clássico, e eu não lembro os outros também. Eu já li Bolsa Amarela também quando era pequena. E também tinha os livros da escola, né? Que eram aqueles livros fininhos e tudo mais, que eu gostava mais ou menos. E aí, quando eu tinha meus 11 anos, eu comecei a gostar mais de ler livros. Ah, não, pera. Eu comecei a ler mais mangá, né? Eu sempre fui apaixonada por gibis, e aí eu. Não muito gibis, tá? Não sou especialista em gibi. Eu gostava de Turma da Mônica e outros, genéricos. E eu comecei a experimentar os mangás e foi bem legal, foi bem bacana, uma experiência boa, né? Me transformou numa nerd até hoje. Mas, bem nessa época, eu comecei a sentir vontade de ler. Não por algum motivo específico, mas é porque eu vivia na biblioteca também, né, da escola. Eu e meus amigos, a gente amava ficar na biblioteca da escola. E por algum motivo eu comecei a sentir muita vontade de ler. Naquela mesma época, eu fiquei vendo que muitas pessoas estavam lendo apenas um livro. Todo mundo estava lendo esse mesmo livro. Aonde eu ia, estava todo mundo lendo esse livro. E era A Culpa das Estrelas. Ai, ai. Foi quando eu peguei esse livro, eu tinha uns 11 anos. Eu decidi que ia ler esse livro. Muitas pessoas começam a ler com o quê? Com Harry Potter, com Percy Jackson, com outras coisas, né? Eu comecei com A Culpa das Estrelas. Depois da Culpa das Estrelas, eu comecei a entrar mais no mundo das distopias. Foi um salto, né? Eu li Jogos Vorazes, li outras coisas. Li vários livros, assim, bem adolescentes mesmo. E foi uma experiência muito, muito boa, foi uma experiência que eu gostei bastante. Só que quando a gente entra no ensino médio, a vida muda. Então eu perdi muito tempo pra ler. Eu ficava lendo mais alguns livros no meu Kindle e eu não lia muito livro físico, né? E eu tenho uma mania, eu não gosto muito de ler livros grossos. No Kindle, né? Eu gosto de livros, tipo, bem fininhos, aqueles livros de 300 páginas. E livros que passo disso, eu geralmente não leio no Kindle. Não sei porquê, não vai... Não tentam me entender, não sei também. Mas foi uma experiência, assim, que eu fiquei muito tempo, assim, lendo alguns livrinhos esporádicos. Não fiquei fazendo muita coisa além de surtar no ensino médio. E aí, foi quando eu comecei a ler mais romance, principalmente quando eu terminei o ensino médio, comecei a ler mais romance. E aí foi quando eu realmente, ano passado, eu tive uma parada bem brusca, assim, de ler. Eu parei mesmo, assim, por um tempo. Por exemplo, eu li só 10 livros ano passado. Então foi, assim, surreal pra mim, porque 10 livros eu li em um mês. Então eu tava realmente meio assim, gente, como assim? O que que aconteceu? Tanto que eu terminei o ano passado falando pra mim mesma, esse ano eu vou ler mais livros. Só que eu não sabia exatamente como começar. Eu posso dizer pra vocês mais ou menos como é que tá funcionando pra mim e como é que funcionou pra mim essa questão da leitura. E tipo, como eu consegui pensar nessas coisas ultimamente. Eu tenho que dizer a verdade. A minha amiga, ela me inspirou a ler outros livros, porque ela ficou falando comigo sobre outros livros, e aí eu fiquei tipo assim, cara, por que eu não dou a voz pra experiência? Aí eu fui, peguei o livro, no livro, no caso, é Percy Jackson, aí eu peguei o livro, eu nunca tinha lido Percy Jackson na vida, só tinha visto os filmes, que são bem ruins, inclusive, e aí eu fui lendo, ótimo. Mas aí eu fui lendo o primeiro livro e tudo mais. Comprei e fui lendo. E eu achei muito interessante a leitura. No início foi um pouquinho complicado, eu tenho que admitir pra vocês. Porque eu tava meu cérebro, eu acho que eu tava acostumada a ler livros muito fáceis, bem rasos, assim. Não livros... E não que Percy Jackson seja um livro muito denso, mas é porque é um livro mais cheio de coisa acontecendo, né? Tem muita aventura, muita ação e tudo mais. Então, eu não tava muito acostumada com esse tipo de livro. Então, a experiência foi bem interessante, porque eu achei até um pouquinho esquisito. Mas, quando eu terminei o livro, eu olhei assim pra mim e falei, tipo assim, eu posso fazer isso, eu posso ler outros livros. Foi uma loucura, uau! Eu fiquei assim, nossa, eu realmente posso ler outros livros. Foi quando eu comprei o box do Percy Jackson, e aí eu comecei a olhar pra estante aqui que eu tenho no meu quarto, eu ia falar casa. Mas aí eu fiquei olhando assim, e vi a quantidade de livros incríveis que eu tinha, que eu comprei ao longo dos anos, e que eu ainda não tinha lido. Eu fiz uma listinha, coloquei todos os livros que eu queria ler, e eu comecei a lê-los, olha que interessante. Então, tá sendo uma experiência bem gratificante, tenho que falar bem a verdade. Porque é muito bom saber que você tem essa capacidade, sabe, de ler livros. Que você consegue ler livros, que você consegue pegar os livros e você consegue entrar naquele universo. Você consegue entender, você consegue criticar, você consegue ter uma capacidade de julgamento bem... precisa e também importante. É bem interessante, principalmente porque eu trabalho como beta, então é muito interessante quando eu vejo que essa parte da minha vida ainda está intacta, mesmo eu tendo ficado um tempinho sem ler. E vamos lá, né? Então, Eu vou dar dicas pra vocês de como começar a ler. Vamos lá. Eu quero que vocês comecem a ler sem desânimo, sem medo e sem a desculpa da falta de tempo. Eu não quero isso, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? Eu quero que vocês pensem em um livro, não sei, que você sempre tem vontade de ler. Primeiro você tem que saber o tipo de gênero que você gosta. Se você gosta de romance, se você gosta de aventura, se você gosta de thriller, de suspense, de mistério. Você tem que saber exatamente que tipo de livro você gosta. Mas aí, se você não sabe o tipo de livro que você gosta, então você pode experimentar de tudo um pouco, que é maravilhoso. Eu iria... Parece até que eu tô ofegante, Deus, agora. Mas eu iria pelo julgamento das pessoas. O que você faz? Tipo assim, é só você pesquisar assim no Google algum livro que você queira. Tipo, pesquisa lá, livro de romance. E aí você vai... Gente, vai aparecer um monte de blog, um monte de recomendação. Ou você pode mesmo ir pra páginas como da Saraiva, da Amazon e etc. E você pode ir nos links, tipo, nas partes, assim, entre livros. Aí vai nos gêneros. E vocês vão ler, vão ver os livros que estão, assim, em destaque. E aí você lê a sinopse desse livro. Agora, você precisa fazer algumas coisinhas. Você primeiro vai pesquisa sobre esse livro e vê como que estão as notas desse livro. Se as pessoas gostaram muito, a maior parte das pessoas gostaram muito desse livro, então eu recomendo que você leia. Agora, se muitas pessoas não gostaram desse livro, mas quando eu digo muitas pessoas, eu quero dizer tipo 95% das pessoas não gostaram desse livro, então eu recomendo que você não leia, porque você tá começando a ler ou retomando a ler e você não precisa ter a dor de cabeça de ficar pensando se o livro é bom ou não. Porque, por exemplo, você vai pegar um Dom Casmurro da vida. Você sabe que o tal do Dom Casmurro é bom. Mesmo você não gostando de Machado de Assis, você sabe que Dom Casmurro é bom, porque todo mundo gosta. Agora, se você vai pegar um livro que não é todo mundo que gosta, que a maioria das pessoas fala, não lê esse livro, não lê esse livro, então eu recomendo que você não leia. Agora, se você vê esse livro que tem muitas opiniões controversas, se as pessoas gostam muito ou se as pessoas odeiam muito esse livro, é muito interessante que você leia também. Porque se tá divergindo tanta opinião, quer dizer que o livro é no mínimo interessante, então vale a pena a leitura. Então eu recomendo muito que vocês façam dessa maneira. E tipo, gente, tem muitas formas também de pesquisar em outros livros. Vocês podem ir para canais no YouTube, vocês podem pensar assim, tipo, de todos os filmes que vocês gostam ou séries que vocês gostam. Qual é o gênero dessas séries, desses filmes? Tipo, se você assiste muito dorama, como eu, você provavelmente gosta muito de um romance. Então, você aposta em romance. Se você vê muito filme de terror, você gosta dessa ideia de filme de terror. Você gosta muito de assistir filme de terror. Então, você vai gostar muito de um livro de terror. Provavelmente, né? Vai que não. Mas vai geralmente pensando assim, olha, se eu fosse ler alguma coisa, eu leria tal coisa, entendeu? Eu tenho uma amiga que odeia ler, odeia. Mas ela gosta muito de tipo de romance também. Então, se eu fosse recomendar um livro pra ela, se ela me perguntasse agora um livro assim, tipo de... que ela poderia ler, eu indicaria um romance. Então, assim, é sempre ver, assim, pra onde a sua personalidade tá pendendo. Você gosta do quê? Você gosta de ver o quê? O que que deixa você ansioso? O que que deixa você, assim, querendo ler mesmo, querendo ver, querendo interagir com isso? Então, é mais ou menos por aí que a gente caminha. Agora, eu quero chegar com vocês na discussão do porquê devemos ler vários gêneros. Eu sei que é o seguinte, eu recomendei muito que vocês lessem livros que vocês gostem. Mas isso, gente, é pra começando a ler livros. Eu, por exemplo, não suporto ficção científica. Mas eu já tenho uma recomendação de livro de ficção científica pra ler. E eu tô muito ansiosa pra ler esse livro. Só que eu fico assim com o pé atrás porque é ficção científica. Só que quando você já ter lido uma bancada de livros, né? Uma pancada, no caso. de livros. Eu recomendo que vocês procurem outro gênero, se você, mas só para experimentar. Sabe aquele livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que vocês têm na prateleira por causa da escola? Por que você não pega aquele livro e dá uma tentativa? Mesmo que você não goste do Graciliano Ramos, mesmo que você não goste do tipo de leitura, que inclusive esse livro é bem triste. Mas caso você não goste do drama e tudo mais, mas tenta dar uma chance e leia pelo menos uns 5 livros ou 3 livros sobre o mesmo tema, sobre o mesmo gênero, sabe? Tenta diversificar. E qual é a questão de tudo isso? Eu quero dizer pra vocês que nenhuma leitura é inválida. Então, assim, nenhum livro que vocês vão ler é inválido. E nenhum livro que vocês possam ler também é inválido. Não é inválido. Porque o seu livro de romance não é inválido. E o seu livro de ficção científica não é inválido. O seu livro de drama não é inválido. O seu livro de comédia não é inválido. O seu livro de fantasia não é inválido. Nenhum livro é inválido. E todos os livros merecem uma chance. Porque, gente, se você está ouvindo isso, você faz parte de uma comunidade de leitores e de escritores. Então você sabe o quanto é demorado e o quanto é precioso o processo de escrita. Então, assim, a gente dá valor para os livros e é muito importante. Então, assim, é muito importante a gente levar em consideração que todos os livros, eles têm uma importância muito gratificante e muito grande também. E também, indo para uma explicação pessoal, eu acho que todos os livros, de todos os gêneros, eles podem agregar de maneira extraordinária na nossa vida. Eu li um livro esses dias que eu realmente não gostei nada, mas era um livro infantil que tinha na minha estante e eu fiquei tipo assim, tá, vou ler esse livro. E aí eu fiquei assim, cara, enquanto eu ia lendo, eu fiquei tipo assim, não tô gostando, mas eu continuei, sabe? E foi algo muito interessante, assim, porque geralmente eu teria parado, porque eu sou fresca assim mesmo. Então, eu continuei lendo, principalmente porque o livro era pequeno. E aí, eu fiquei pensando assim, cara, será que valeu a pena ter lido esse livro? E eu cheguei à conclusão que realmente valia. Porque cada livro, ele te agrega de uma maneira diferente. E cada gênero, ele vai te abrir uma portinha dentro de você que vai te levar pra lugares extraordinários. Eu gosto muito disso e eu quero experimentar isso também. Eu ainda não experimentei por completo, mas quando eu disse pra vocês que quando eu tava na escola e eu forçadamente lia livros, assim, livros de escola como os clássicos da literatura brasileira, e eu ficava irritada, mas quando eu lia, eu era surpreendida. Eu acabei de falar de Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu praticamente chorei naquele livro. E eu não era um livro que eu olharia, assim, na estante da papelaria, da livraria, e ficaria tipo, ah, vou ler esse livro. Não é exatamente, né, o livro que eu escolheria pra ler. Mas eu fiquei bem impressionada com a escrita. E eu fiquei, assim, me tocou de um jeito que eu fiquei pensando sobre a história por um bom tempo. Então, assim, os livros, gente, eu acho que realmente são uma mágica e eles podem fazer coisas extraordinárias na nossa vida. E quanto mais a gente lê, e quanto mais gêneros a gente lê, mais portas se abrem dentro da gente, mais experiências a gente constrói, e é algo fenomenal. Eu realmente não tenho nenhuma explicação, assim, comprovada pra vocês exatamente como que a leitura faz tão bem pra nossa vida. Claro que tem explicações comprovadas, mas assim, uma explicação que não faz sentido nenhum, uma explicação assim que só alguma magia poderia explicar, porque a leitura é algo assim, fenomenal. Não tem nada que supere, eu acho, não sei. Mas eu recomendo que depois de você ter começado a ler outros livros, de você ter começado a ler os livros que você gosta, eu recomendo muito que você procure outros tipos de gêneros, que você vá atrás de gêneros, assim, que saiam da sua zona de conforto e façam você, assim, questionar muito a sua forma de viver, questionar muito a sua forma de ver as coisas, questionar muito a sua forma de pensar. E pra você conseguir isso, só lendo vários tipos de livros, não apenas um tipo. Então, eu recomendo muito para vocês a leitura de vários outros tipos de livros. Recomendo para vocês o início da leitura, a volta da leitura, a diversificação da leitura também. E foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um tema bem pessoal, falando bem a verdade, tanto que vocês viram que eu falei muitos exemplos pessoais. Mas realmente foi uma questão que estava me incomodando muito assim na minha vida ultimamente. E eu fico muito feliz por ter compartilhado isso com vocês. E espero muito de coração que tenha ajudado vocês de alguma maneira a querer ler outros tipos de livros e entrar nesse universo que é simplesmente fantástico, ok? Então, eu recomendo também que vocês vão no nosso canal no YouTube, o Vlog da Liga, que vocês conheçam o nosso blog, o Blog da Liga, e que vocês acompanhem aqui no BetaCast os próximos episódios do BetaCast solo e do BetaCast normalzinho. Também quero recomendar para vocês entrarem na nossa página no Facebook para ficarem ligados em todas as divulgações dos projetos e também nas interações que a gente faz por lá. E por hoje é só. Até mais!